quantas si, quantas saudades eu tive de ti. Amor redobra com as saudades, tu és para mim o doce toque das trindades. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, velhos caminhos. Carinhos, deixei recordar. Adoro em ti esses bons tempos de menino, pois foi então que Deus traçou o meu destino. Nas horas tristes, como mãe abençoar, eras tu, ó minha terra, doce afago a confortar. Ó minha terra, onde eu nasci, quantas saudades eu tive de ti. Amor redobra com as saudades, tu és para mim o doce toque das trindades. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, velhos caminhos. Doces carinhos deixei recordar. Eu quero ouvir os teus pardais ao desafio, quero sentir a sombra amiga no estio, e teus folguedos reviver com emoção. O peão da minha infância vem de novo à minha mão. Oh, minha terra, onde eu nasci, quantas saudades eu tive.